Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a graça de Jesus seja com todos vocês. Irmãos, o tema da minha mensagem essa noite é uma pergunta. E a pergunta diz assim: a cruz foi uma ideia do diabo ou de Deus? Vamos abrir a Bíblia, irmão. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Depois nós vamos ler o capítulo 2, verso 2 e os versos 7 e 8. E enquanto você abre a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixe-me contextualizar para vocês. Ontem nós estudamos o momento onde Jesus estava no jardim do Getsêmani e ele pede para o Pai que o Pai passe dele o cálice. Jesus faz essa oração 3 vezes, mas ele assume a culpa do pecado e ele é entregue na mão dos pecadores. A partir daqui, Jesus ele vai passar por um julgamento injusto. A lei judaica proibia que um homem fosse julgado de noite. Jesus é preso de madrugada. Ele é interrogado de noite, ele é torturado. E logo pela manhãzinha, ele é levado perante as autoridades romanas. E ali, era Páscoa, o governo romano costumava oferecer a liberdade de um prisioneiro naquele dia. E ali estavam 2 prisioneiros, Barrabás ou Jesus Cristo. E o povo grita: liberte Barrabás. E Jesus, ele sofre o julgamento injusto. E ele é torturado de forma cruel, carregando sobre o seu corpo os nossos pecados e enfermidades. Assim Jesus Cristo vai para a cruz, e na cruz ele morre. Agora, essa noite você olha aqui para o púlpito e você vê uma cruz. A cruz sendo usada como um símbolo cristão. Agora, se diz que a cruz só começou a ser usada como um símbolo cristão depois que a última pessoa que viu uma cruz de verdade já tinha morrido fazia tempo. Percebem a questão? Por quê? Porque a cruz era algo extremamente terrível, de forma que nós precisamos entender que a cruz é algo tenebroso, terrível, horrível, perverso. E alguns poderiam dizer: a cruz é algo digno do caráter do diabo. Porque só pode nascer a ideia de pendurar um ser humano numa cruz, essa ideia só pode nascer no coração de alguém perverso como o diabo. É uma coisa muito pesada. Agora, é fato também que toda a mensagem do Novo Testamento gira em torno da cruz. Dá uma olhadinha aí, 1 Coríntios 1, verso 23. E Paulo, pregando o Evangelho, diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Versos 7 e 8. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, a cruz, ela é o centro da mensagem do Novo Testamento. E qual é a mensagem do Novo Testamento? A mensagem é de que por causa da cruz de Jesus Cristo, existe perdão para o ser humano. Existe reconciliação entre Deus e o homem. Deus, por causa da cruz, nos aceita como filhos. Deus nos adota na família celestial. Através da cruz existe paz com Deus. Através da cruz, Deus nos redime, Deus nos justifica, Deus nos santifica, Deus nos aceita. Em resumo, Deus nos salva. É uma mensagem muito boa, com um fundamento muito ruim, a cruz. E quando a gente olha para esses resultados, eles são muito inspiradores. Eles geram alegria, eles geram esperança, eles geram fé, eles geram uma luz no fim do túnel para quem sofre, para quem peca, para quem está doente, para quem está diante da morte, diante de tantos problemas nesse mundo. E a cruz revela esperança para tudo isso. E alguns poderiam dizer: a cruz tem um resultado digno de Deus. Porque a cruz tem um resultado maravilhoso. De forma que a mensagem da cruz, ela inclui em si mesma o que há de pior no universo e o que há de melhor em Deus. Em si mesmo, a cruz carrega o que há de melhor e o que há de pior. Mas isso nos faz questionar, e a gente quer saber, de onde é que vem a cruz? De onde é que veio a ideia da cruz de Jesus Cristo? E uma outra forma de colocar a questão é: a quem a cruz responde? Quem é aquele que exige a cruz? E por toda a história cristã, os crentes tentaram responder essa pergunta. Por que a cruz? E eu queria conduzir vocês essa noite a pensar um pouquinho nas teorias a respeito da expiação. E existem muitas teorias para tentar explicar a cruz do Calvário. E eu queria conduzir vocês a algumas delas, para vocês entenderem. Pedro Abelardo, ele é um francês, ele vive no século XII, e ele pega algumas ideias que já estão presentes em Clemente de Alexandria, no livro Pastor de Hermas, em Barnabé, e ele defende a ideia de que a cruz é um instrumento de Deus para exercer influência moral sobre os seres humanos. A ideia é mais ou menos a seguinte: a morte de Jesus na cruz é algo calculado para influenciar as pessoas. Ele tem uma visão subjetiva da expiação. A cruz não tem por objetivo salvar a humanidade. A cruz tem por objetivo influenciar a humanidade para que a humanidade se torne melhor. E se tornando melhor, salve a si mesma. Essa é a ideia do Pedro Abelardo. Jesus não salvou ninguém na cruz. Jesus apontou o caminho para que cada um salve a si mesmo. Essa é a ideia. É mais ou menos o seguinte: o que é que Jesus está fazendo na cruz? Ele está colocando Deus em primeiro lugar. Lembra do Getsêmani? Passa de mim esse cálice, contudo, que se faça a tua vontade, não a minha. Então, ao Jesus ir para a cruz, ele está colocando Deus em primeiro lugar, mesmo contra a vontade dele. Porque Jesus não é masoquista. Jesus não tem prazer em morrer. Jesus não tem prazer em sofrer. Mas Jesus sofre, porque coloca Deus em primeiro lugar. E aí o Pedro Abelardo está querendo dizer para você o seguinte: você viu o que Jesus fez? Faça igual Jesus fez. Coloque Deus em primeiro lugar, e então você vai ser salvo. Através da sua atitude de colocar Deus em primeiro lugar, você será salvo. Nós poderíamos dizer que essa visão, ela pode gerar uma visão chantagista da cruz. E eu acho que alguns de vocês podem estar familiarizados com chantagens por causa da cruz. Nossa, Jesus morreu por você, você vai fazer isso? Você vai assistir esse filme? Você vai comer essa comida? Você vai namorar essa pessoa? Você vai fazer sexo? Você vai mentir? Você vai fazer algum pecado? Olha, Jesus morreu por você. E agora as pessoas começam a usar a cruz não mais como uma mensagem da redenção e do amor de Deus, mas da chantagem divina para que a gente não peque. Na mesma direção, uma outra teoria da expiação nasceu com um holandês chamado Hugo Grotius. E ele propõe aquilo que se chama teoria governamental, que em resumo é o seguinte: Deus é um governante, Deus é um rei, Deus é um soberano, e Deus ele tem uma lei. E quando a lei é transgredida, você como governante não pode deixar isso passar impune, porque senão você desmoraliza a sua própria lei. Se o governo dá um código penal e diz assim: roubar é crime, mas o ladrão nunca vai preso, a lei se torna o quê? Desmoralizada. Então, a partir do momento que o ladrão rouba, você tem que ter policial na rua. E se o policial pegar o ladrão, tem que pegar o ladrão e prender e jogar na cadeia. Porque a lei tem que ser cumprida. Nessa teoria, a cruz é justamente o cumprimento da lei. O que é que Jesus está fazendo na cruz? Reivindicando ou guardando a lei de Deus. Essa é a visão do Hugo Grotius. Da mesma forma, essa teoria indica que o ser humano tem que olhar para Cristo guardando a lei na cruz e desejar fazer o mesmo, fazer o que Cristo fez. Nessa teoria, Deus está mais preocupado com a lei do que com a salvação das pessoas. Entende a questão? Deus está preocupado com a lei. A lei dele é muito importante. Se ele vai salvar quem transgrediu a lei ou não, é algo secundário. Essa é a teoria do nosso amigo Hugo. Agora, eu poderia gastar um tempão com vocês falando da teoria da recapitulação de Irineu, a teoria comercial de Anselmo, a teoria exemplarista de Fausto Socino, a teoria mística ou panteísta de Schleiermacher, mas eu acredito fortemente que vocês não estão nem um pouco interessados nessas teorias. Mas eu quero conversar com vocês sobre duas teorias que talvez te interessem: a teoria do resgate e a teoria da satisfação penal. E essas teorias vão nos ajudar a responder: a cruz foi ideia de quem? Ou foi oferecida a quem? Ao diabo ou a Deus? E a primeira teoria foi a teoria que predominou na igreja cristã durante os primeiros 12 séculos da história. É a teoria do resgate. O que que diz essa teoria? Essa teoria afirma que o diabo sequestrou o nosso mundo. Através de Adão e Eva, o diabo tomou o controle do nosso mundo. E a partir dali, o diabo diz para Deus assim: Deus, você quer o mundo de volta? Então você tem que me dar algo que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero a cruz de Jesus Cristo. É o diabo quem exige o preço. Eu quero massacrar essa pessoa a quem eu odeio, a quem eu invejo, a quem eu não amo. Essa é a ideia do resgate. Uma variação dessa ideia, mais tradicional, diz assim que Deus oferece ao diabo a cruz. Deus chega para o diabo e diz assim: diabo, você tem o mundo, né? Os seres humanos nas suas mãos. O que que você acha de eu te entregar o meu filho para você crucificar ele? E o diabo abre um sorriso de orelha em orelha: mas ótimo, Senhor, você vai me dar o seu filho? Sim, e aí você me dá a humanidade. Eu te dou o meu filho e você me dá o ser humano. Ok, tudo bem. E Deus entrega Jesus nas mãos do diabo. E ali, o diabo não entende uma coisa: Jesus, ele paga o preço, ele vai para a cruz. O diabo tem o que ele quer. Mas Jesus ressuscita. E agora o diabo perde a humanidade e Jesus. E o diabo não fica com nada. É como se Deus enganasse o diabo, né? Mas sabe que essa teoria, ela diz que a cruz é oferecida ao diabo, é o diabo que pede a cruz. Mas essa teoria, ela não satisfaz a maioria dos cristãos. Por quê? Porque ela torna a cruz de Jesus um instrumento através do qual Deus engana. Aí você tem um problema moral com Deus, né? Deus não precisa enganar ninguém. Isso nos conduz à última teoria, a teoria da satisfação penal. Que teoria é essa? A palavra de Deus é a lei. E Deus diz para o ser humano que se ele pecar, ele vai morrer. E a palavra de Deus é lei. A partir do momento que o homem peca, ele está condenado à morte. Entretanto, esse Deus que dá a lei, ele é um Deus perfeito, um Deus que é amor. E a misericórdia exige que Deus perdoe o pecado. E aí você tem aquela briga, né? A justiça exige a condenação. O amor exige o perdão. E como é que você resolve o problema? Deus resolve o problema fazendo assim: o Verbo que era Deus se faz carne. Esse Verbo que era Deus e que se faz carne vive a vida dos seres humanos, mas ele vive uma vida sem pecado. Ele cumpre as exigências da lei. E quando chega no fim da sua vida, ele assume a condenação da lei para satisfazer aquilo que a lei exigia. A lei de Deus exigia que o transgressor fosse morto. E agora Jesus, que nunca transgrediu, se coloca no lugar de cada transgressor. O não mentiroso assume a culpa da mentira. O não adúltero assume a culpa do adultério. O não corrupto assume a culpa da corrupção. E é assim que Jesus substitui a cada ser humano na cruz do Calvário. E se você olhar para a cruz, você precisa se enxergar lá. Porque todas as suas mentiras estão lá. Todos os seus vícios estão lá. Todas as suas transgressões estão lá, na cruz do Calvário. E a cruz é a imagem do teu pecado. Portanto, a cruz não é o preço que o diabo exige. Não é algo que Deus oferece ao diabo. A cruz é aquilo que Deus exige e que o Filho oferece ao Pai. E a partir daqui, a gente entende alguns textos importantes da Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Jesus já era o Cordeiro morto por você. E isso mostra que a cruz nasceu no coração de Deus como único meio de nos conceder graça para perdão de pecados. Abre aí a sua Bíblia, 2 Timóteo 1, verso 9. Esse é um texto muito bonito, muito interessante, e vale a pena você entender essa verdade maravilhosa da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. A graça de Deus foi designada a cada um de nós para a nossa salvação, antes dos tempos eternos. E a graça de Deus passa pela cruz de Jesus Cristo. 1 João 4, verso 11. Outro texto interessantíssimo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Essa graça infinita que passa pela cruz não é nada senão uma expressão do amor de Deus. E se Deus precisa carregar a culpa do que ele não tem culpa, ele carrega por você. Porque Deus nunca mandou você mentir, você fumar, você beber, você adulterar, você trabalhar no sábado, você fazer uma imagem de escultura, você falar o nome dele em vão. Deus nunca mandou você transgredir a lei dele. A culpa é tua. Mas para não te condenar pela tua culpa, Ele assume toda culpa. É assim que naquele primeiro texto que nós lemos, a cruz se torna a sabedoria de Deus em mistério, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós podemos concluir muitas coisas essa noite a partir do estudo da palavra de Deus. E a primeira conclusão é: a cruz não é uma forma de nos influenciar a sermos bons ou a evitarmos o pecado para salvarmos a nós mesmos. Não. Claro que quando você olha para a cruz, você deve se afastar do pecado que gerou a cruz? Sim, com certeza. Quando você olha para Cristo amando as pessoas e amando a Deus acima de tudo, você deve cumprir e fazer o mesmo exemplo que Ele? Amar a Deus e amar as pessoas? Sim, com certeza. Então a cruz, ela deve nos influenciar, sim. Mas nós devemos evitar a armadilha de pensar: eu vou ser bom para ganhar a minha salvação. Eu vou evitar o pecado X ou Y para ganhar a minha salvação. A cruz é a prova definitiva de que eu não mereço salvação. E se eu vou ser salvo, é por graça e misericórdia do Deus que me redimiu. É diferente. Não é porque a gente merece. A cruz existe justamente por quê? Porque a gente não merece. Porque não tem outro meio da gente ser salvo a não ser Deus carregando a culpa da podridão dos nossos pecados. Mesmo aqueles que a gente não julga tão podres assim. Porque alguém poderia pensar: poxa vida, pastor está dizendo que o pecado é podre. Ah, mas eu não concordo assim, inclusive ele é gostoso. Inclusive ele é bonito. Inclusive ele é atraente. Inclusive ele é sedutor. Inclusive é prazeroso. Então como é que é ruim? E a Bíblia responde assim: há caminhos que parecem direitos, mas esses são caminhos de morte. Por detrás do pecado existe a morte. E aí você percebe quantas pessoas desfrutaram o prazer das drogas. E as drogas oferecem prazer, senão ninguém usava. E perderam a sua família, a sua saúde, a sua mente, perderam a sua vida por causa das drogas. Muitas pessoas tiveram muito prazer com o sexo. Sexo é algo prazeroso, maravilhoso que Deus criou. Mas quando por detrás disso se esconde a doença, se esconde a gravidez indesejada, o aborto, se esconde a frustração, se esconde a tristeza, se esconde a mágoa, aí não é tão gostoso assim. E não é porque nós somos moralistas. Deus nos livre de sermos moralistas. Todos nós somos pecadores, estamos no mesmo barco. Mas nós precisamos reconhecer que apesar do prazer qualquer que qualquer pecado possa dar, se esconde atrás dele frustração, sofrimento e morte. E para não nos condenar, quem sofre a morte é Jesus Cristo. Segunda conclusão essa noite é que a cruz não é uma manifestação fria exigida pela lei e nada mais. Na cruz, Jesus não estava cumprindo simplesmente um mandamento do Código Penal. Jesus estava derramando a sua vida com infinito amor, com infinita graça, com infinita misericórdia. É diferente. Jesus está de todo o seu coração entregando a sua vida para não te condenar. Não é uma manifestação fria, pelo contrário, é uma manifestação de imenso, infinito amor. Terceira conclusão: a cruz não é um preço que o diabo exigiu de Deus. O diabo não controla a Deus. O diabo não manda em nada, meus irmãos. Deus governa sobre todas as coisas. A cruz não foi algo que Deus ofereceu ao diabo. Deus não tem que oferecer nada a ele. Quarta conclusão: a cruz é a realidade onde Cristo cumpriu as exigências da lei de Deus, reivindicou o caráter do Senhor e substituiu cada ser humano diante da ira de Deus. Porque Deus tem ira contra o pecado. E como é que ele vai deixar de destruir você, pecador? Como é que Deus vai deixar de destruir esse tal desse pastor Ezequiel que está pregando essa noite? Isso vai dar muito trabalho para ele. Porque o pastor Ezequiel que está pregando essa noite merece a ira de Deus. Mas para não me condenar, Jesus toma o meu lugar. E para não te condenar, Jesus toma o teu lugar. E se cumpre o salmo que diz: a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Para você entender a cruz, você precisa entender quem é Deus. Para entender a cruz, você precisa entender quem é o diabo. Para entender a cruz, você precisa entender quem é Jesus Cristo. Para entender a cruz, você tem que entender quem é você, pecador, diante da lei de Deus. Você precisa se entender. A cruz não é uma forma de te chantagear. A cruz é uma forma de te transformar. É diferente. Deus não quer chantagear você para você parar de pecar. Deus quer que você pare de pecar, que abandone o mal, não por chantagem, mas por gratidão e por amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus demanda o perdão. A justiça de Deus demanda a ira. E na cruz, Deus manifesta a ira contra o pecado e o amor para o pecador. E você nessa noite pode receber graça, misericórdia e salvação. Porque um dia o Deus eterno se fez homem e carregou na cruz os teus pecados. E é muito importante vocês entenderem a identidade de quem morre na cruz, porque é isso que explica o poder da cruz. Milhares de pessoas foram crucificadas, mas somente uma delas era Deus feito homem. E sabe como que Deus é? Deus é onisciente. E sabe o que isso significa? Que antes de tudo, Deus já conhecia cada pecado, mesmo aqueles que ninguém nunca viu. Talvez, irmãos, já existiram pecados na sua mente, na minha mente, que nunca se tornaram um comportamento. Quem sabe a gente ficou com raiva de alguém e teve vontade de dar um soco na cara da pessoa. Mas a gente não deu, a gente se controlou. Mas na nossa mente ficou a mancha da raiva, do ódio, da maldade, da violência. Não tem no YouTube o vídeo eu dando soco na pessoa, não dei? Ninguém viu, mas Deus viu. E eu estou dando um exemplo. Agora pense em todos os pecados de todas as pessoas. Aquelas que ocorreram na mente e aquelas que se manifestaram no comportamento. Imagina Deus vendo um homem estuprar uma criança. Como é que você se sente diante disso? Agora imagine como é que Deus se sente diante disso. E a gente vai dizer que Deus não está irado com esse mundo podre. Mas tem uma coisa: Deus deu para esse mundo valor infinito quando ele vem em pessoa para viver nesse mundo, para perdoar quem não tinha perdão, para transformar quem não tinha transformação, para salvar quem não tinha salvação. E eu estou falando do pastor Ezequiel que está pregando essa noite. E eu estou falando de cada um de vocês que está aqui essa noite, e cada amigo de vocês, cada familiar de vocês, e cada ser humano na face dessa terra. E Deus faz isso não é para chantagear, é para redimir, para salvar cada um de nós que cremos no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a vida eterna se manifestar, acabou esse mundo, meus irmãos. Acabou a doença, acabou a violência, acabou a maldade do mundo. Mas para que esse dia venha, e para que a gente não acabe junto com esse mundo, é que Deus coloca uma igreja na face da terra para pregar o Evangelho. Para não condenar, para salvar, para transformar. Essa noite é uma noite de salvação, porque na cruz de Jesus nós temos a salvação. A cruz foi uma ideia de Deus, mesmo que ela passe pela maldade do diabo. Deus se entrega nas mãos do diabo. E através dessa entrega, Deus desmascara Satanás. Porque até então, ninguém sabia o que é que movia o diabo. Porque se você for parar para pensar na experiência do diabo, você vai encontrar uma pessoa muito problemática, né? Muito complicada. O diabo é aquele camarada que conhece a perfeição, todo o prazer, toda a luz, toda a glória, toda a sabedoria. É o suprassumo, né? Da perfeição da criatura. Mas que por alguma razão inexplicável, tem inveja do Criador, sente maldade contra o Criador. Só que ninguém entende isso muito bem antes que isso se torne uma cruz. Os anjos poderiam antes disso pensar que a briga do diabo com Deus era uma briga intelectual, filosófica, como se o diabo tivesse uma teoria de governo melhor do que a teoria do governo de Deus. E antes que isso se torne em cruz, ninguém sabe onde é que vai dar o resultado. Mas quando o diabo peca e leva o pecado às suas últimas consequências, qual é o resultado final? Deus vai morrer. Deus vai para a cruz. E aqui tudo fica claro. O que move o diabo não é vontade de te dar prazer com sexo, com dinheiro, com bebida, com cigarro, com vício. Não é esse o objetivo dele. O objetivo é te enganar, te seduzir, te matar, para machucar quem interessa, que é Deus. Mas Deus, irmãos, ele não é o coitadinho da história. Deus é o Senhor da história. Deus não é o coitadinho. Pelo contrário, se Deus quisesse, ele não teria nem criado o diabo. Se Deus quisesse, teria destruído o inimigo. Mas Deus quis salvar a humanidade de toda a obra e poder do diabo. E nós seremos gratos a Deus pela eternidade, não é verdade? É verdade ou não é? Nós vamos louvar a Deus, irmãos, por toda a eternidade, pelo que Jesus Cristo fez por nós. E nós vamos viver em amor perfeito, um amor que nenhum de nós conhece hoje. Nós vamos viver em santidade perfeita, uma santidade que nenhum de nós conhece hoje. Nós vamos viver em paz, nós vamos viver em glória, nós vamos viver em luz, porque o Senhor de toda a glória, toda a luz e todo o amor é o nosso Salvador, é o nome dele, Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso. A cruz, irmãos, mexe com o fundo do nosso coração. E nessa noite, nós temos a oportunidade de tomar uma decisão. A decisão de não mais andar segundo o curso deste mundo. A decisão de sermos renovados pela fé, pela graça de Deus, entregando-nos de corpo e alma a Jesus. E essa noite, eu queria terminar essa mensagem dizendo para vocês que toda essa história que a gente contou aqui essa noite, do grande sofrimento da cruz, já passou. Jesus já venceu. O sofrimento acabou. E muito em breve, Ele vai voltar para nos buscar, meus irmãos. A gente se sente impactado e triste com o peso do pecado na cruz. Mas Jesus foi forte. Ele carregou. Ele venceu. E porque Ele venceu, você também pode vencer. Essa noite eu faço um apelo. Quem quer se juntar ao Adir no grupo daqueles que serão batizados? Nós temos o casal aqui que já tomou a decisão. Existem mais pessoas aqui que precisam ser batizadas para a remissão dos seus pecados? Você também no sábado, né, já tinha tomado a decisão. Parabéns. Mas alguém precisa tomar a decisão de morrer para a velha vida e nascer para uma vida diferente? Amar a Jesus, receber o perdão, a graça, a misericórdia e a salvação eterna? Nós vamos terminar louvando a Deus por aqueles que decidiram e também agradecendo pelos todos os outros que já tomaram essa decisão e estão caminhando com Jesus. A Bíblia diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Quem crê em Jesus, levanta a mão aí. Senhor Deus eterno e maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo que nós agradecemos pela cruz do Calvário, Senhor. Pai, só o Senhor sabe o sofrimento que a cruz custou ao Senhor Jesus, Pai. Mas nós te agradecemos porque a cruz não é um veículo da chantagem, mas é um veículo do imenso amor e poder para a nossa salvação. Nós queremos, Pai, ser transformados pela cruz. Nós queremos aprender a abandonar o mal e a viver o bem, aceitando a salvação pela graça que Jesus nos oferece, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, e que Jesus reine no nosso coração, para que nós possamos viver eternamente com Ele, Pai. Venha destruir a obra do diabo na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, nos nossos caminhos, na nossa história, e venha nos fazer fiéis e felizes. Esteja com aqueles que se decidiram pelo batismo, que pela sua graça eles possam nascer de novo para uma vida diferente, Pai. Dá-nos a tua paz e a tua graça, em nome de Jesus. Amém.